conta é problema, eu não sei o que aconteceu. Só sei que hoje é um dos dias que eu não visitei Morfeu. Logo eu, que pelo meu sono tanto prezo. Quando perco dá estresse, perco quando me estresso. E nesses dias por mais claros, tudo é cinza. E nesses dias por mais belos, nada flui. E nesses dias não é raro me ver ranzinza. Sono sem qualidade antecede um dia ruim. Tudo requer o dobro da concentração, pois falha é falha, chão. Insônia não é desculpa, penso em revolução. Temo perder a noção e meteado Tyler Durden fundando o clube da luta. Resultado da rotina contemporânea, eu e minha mente insana que não para de trabalhar. Maldição que não escolhe o dia da semana, e às vezes leva semanas pra me deixar. Jogasse FIFA, me abandona na madruga vendo clipes do Scalifa. E eu odeio Scalifa, sem preguiça. Acho o controle e um filme com a Queen Latifa, onde a esperança pifa, escura, silenciosa, maliciosa, sozinho pensando nela ou pensando sozinho por causa dela. É minha missa, atiça cada neurônio em pega-pega com os demônios. De canto ela me fita, linda, sorrindo omissa. O sono é menos interessante que os monstros que se espreguiça. Prontos? Assombração no gatilho. Empilho corpos mortos como um simples andarilho. No ambiente mais hostil te observa quieta. De escudo e ataque vive a mente do poeta. Residente constante da interna Babilônia. No romance mais bonito e conturbado com a insônia.